Verdadeiro amor é fogo que arde, nem se vê. Um amor tão grande e incondicional que eu só encontro em você. A cada dia sinto teu cuidado por mim, Senhor. Descansar em tuas asas e sentir teu amor. Abraço a mim, ó Deus, o que eu mais quero é te sentir. O teu toque suave, sou apaixonada por ti. Quando eu olho pras nuvens eu começo a imaginar a tua face perfeita, contigo eu quero estar. Dizer como é grande o meu amor por você e a gratidão de abrir os olhos ao amanhecer. Poder agradecer, te louvar, te bendizer pela maior prova de amor que me faz entender que a cada dia da minha vida eu devo te adorar. Pois não é qualquer um que morreria em meu lugar. O Senhor fez nascer o que há de melhor em mim, com a tua graça que me cerca e me faz ser assim. Uma pessoa melhor em cada atitude, se valoriza, se respeita e não mais se ilude. E conquistei tudo isso com o meu Criador, que demonstrou qual é a mais linda prova de amor. A maior prova de amor foi da passou por isso sem ao menos merecer. Quanto sofrimento, que dor em silêncio só pra me fazer poder sorrir com a certeza da vida eterna. Senhor, me busca logo e com o Senhor me leva. Quero poder te sentir e te abraçar, e juntamente com os anjos eu vou te adorar. Acariciar o teu rosto e dizer quanto tempo eu esperei, Senhor, pra poder ver você. Sei que me sonda, Senhor, e sei que me conheces. Quando levanto, Senhor, e quando anoitece, a minha vida se resume em te agradar, em seguir seus passos e o seu nome proclamar. Pra que todos saibam que eu sou nova criatura e que pra minha vida o Senhor me trouxe a cura. Senhor, eu só quero te agradecer pela mais linda prova de amor que foi dada por você. A maior prova de amor foi dada naquela cruz. A maior prova de amor. E a maior prova de amor foi nos dada na cruz do Calvário. O sangue derramado de um homem inocente, mas o sangue derramado para nos santificar, para nos capacitar. E junto ao Espírito Santo de Deus, junto à nossa fé, podermos sermos chamados povo de Deus.